Bem-vindos ao episódio 9 do Orion Cast. Estamos hoje com Lula Molusco, Mr. Bubbles, Hyde e Cetista. E o nosso tema principal hoje será, depois de muitos pedidos, Fallout. Vamos falar brevemente dos dois primeiros Fallout e concentrar as nossas reclamações e dúvidas, histórias e falar o quão animal esse jogo é, né? No meu caso e no caso do Lula, porque aparentemente o Mr. Bubbles odeia Fallout. Eu não odeio, eu só não joguei. Claro, você jogou. Ah, eu joguei, é verdade, eu joguei e abandonei. Então, tá vendo? Você mas é um abandonador, cara. Eu acho ele um jogo sem graça, mas... então, vamos discutir isso e teremos uma dose, uma dupla dose aí de BGM, onde a gente vai falar, de novo, duas músicas de jogos que a gente gostou bastante, colocar para vocês ouvirem aí. Espero que vocês tenham gostado do primeiro bloco, né, o que a gente fez na semana passada. Deixem comentários lá falando o que vocês acharam desse quadro e qualquer quadro novo que as nossas mentes insanas e doentias criarem, pra gente ver se a gente tá agradando ou não, né? Agora pros salves, que já tem um monte de salve pra fazer de novo, né? O que é bom, né? Quanto mais salve pra fazer, melhor, diz aí. Salve na sua gíria de paulista maloqueiro seria o quê? Não é paulista, é paulistano, porque eu nasci em São Paulo. Ah, tenso, tá bom. Isso, hein? Tá, tenso. Um salve tenso. Seria o quê? Seria um olá? Sim, e sim, no, na sua no, na sua gíria de sei lá de onde que você nasceu, é um olazinho. Entendi. Entendi. Então, vamos dar um olazinho, como sempre, pro General Jota, um joinha. General Jota, que é sempre o primeiro lá. Ele dá F5, não é possível. Com certeza, com certeza. General, você quebrou sua tecla do F5, meu. Por isso que ele é general, cara. Tá certo, o cara alcança a patente mais alta do teclado do computador. Ou ele tem algum robô lá que fica dando F5. A patente mais alta é general, Cetista. Aprende? Dessa vez ele aprendeu. Já aprendi. Entendeu? Bom, dessa você vez. Vai ter que jogar Call of Duty pra aprender. Eu já joguei tanto Call of Duty pra aprender. Acho que é mentira. Olha lá o meu level no Modern Warfare 2. Vamos ver se é mentira. Lendas urbanas da Orion. Uma delas, Cetista joga Call of Duty. Chamou. Chibão, Rio de Janeiro, Chicão. Caralho, Chicão, mano. Chicão com X e K, Chicão. Porra, Chicão, mano. Não, mas é a linguagem de internet, né, será cara? É Chicão mesmo? É internet. É Chicão RJ. Chicão. Mas ele é Felipe, né? Felipe? Como é que você sabe? Tá no cadastro. Felipe, Chicão RJ. Ficam vendo os cadastros das pessoas que comentam, né? Mas que Big Brother é isso, cara? Clica lá, ó. No vermelhinho clica e aparece. Olha, mas que verdade. O que interessa é o seguinte: o que interessa aqui, Chicão RJ, Bang Camaro Rules, cara, comanda, Bang Camaro comanda. E olha que vergonha, o Cetista é um frontman aí do podcast, um dos, participa do site, não sabia que dava pra clicar lá e ver os dados pessoais do usuário. Dados pessoais, parece que vocês viram o IP, né, o CPF do cara. A gente viu até a cueca. Inclusive o Chicão comentou aqui. Que ele gosta muito de uma banda chamada Crush 40. Crush 40. Cara, essa banda a gente indicou, Chicão. Você não ouviu até o final, cara? A gente indicou ela. Eu indiquei duas músicas dela. Duas músicas. Eu indiquei uma música chamada Live and Learn e o Hyde indicou uma música chamada... What I Made Of. Então, Chicão. Ê, Felipe. Puta Mas merda. A gente gosta bastante também, Chicão. A gente também é bem fã. Você vai ouvir essa banda aí muito no podcast. Vamos colocar Bem Camaro no próximo. Bem Camaro, prometo. O Edivaldo também deixou um salve lá, ou um olazinho, como diria o Mr. Bubbles. Você falou do Fallout 3, Edivaldo. A gente já tava com planejamento de fazer essa semana, cara. Você leu as nossas mentes. Cara, Fallout 3 aí, né, cara. É o segundo cara que tá adivinhando o tema, né? É verdade. Ele vai subir de ranking. Que tá vazando informação daqui. A gente tem algum espião entre nós aqui que tá... soltando isso aí. Bom, eu já eu dei a minha teoria. Eu acho que não é espião, acho que é spoileiro. Então acho que eu sei quem é. é verdade. Ó, eu tenho a minha teoria, vocês já sabem, né? Tem algum integrante do Orion Games que é todas essas pessoas aqui dos comentários. Não, eu espero que não seja verdade, né? Eu acho que sim, cara. Porra. Acho que o integrante aqui que é todo mundo. Acho que ninguém ouve. Véio. Eu não só acho, gente. Que é jornalista, eu né? Eu não acho. Eu acho. Contigo, não, não, eu acho que vocês todos que estão ouvindo a gente são reais. Eu não concordo com o Mr. Bubble. Vocês são todos reais e eu acredito em vocês. Vocês são foda também. Espero. Espero. É. Então aí o Edivaldo, o Fallout 3 aí pra você. Espero que seja bom e espero que você comente bastante depois. É, Electra também, sempre deixando um comentário, valeu. E o do coqueiro do Dalsin é fato mesmo. Tem até a fotinho lá no site. Que eu mesmo fiz no Photoshop. Você viu, cara? E é uma vitória pessoal, porque o Raid não é photoshopeiro. Não. Não é designer, é programador, né? Sim. Então, é fato, cara, fato mesmo. É, quem mais? O Andy do Prestart, aí Andy falou que ouviu o nosso podcast, deixa um comentário aí falando o que você achou. Ryu deixou um comentário relativamente pequeno, né? E o Ryu, quando que você vai participar com a gente aqui, cara? Pois é. Então, o Ryu, ele tá de caso com o Ken ou com a Chun-Li e não pode participar. Kira Note também deixou um comentário pra gente, falou da experiência dele com todas as moedas do DK lá, que ele não desligou o computador, o console, porque ele não podia desligar por causa do mito das moedas do DK. Então, espero que sua mãe não tenha brigado muito com você por causa da conta de luz. Inclusive, esse mundo que ele falou no céu aqui, que é uma lenda, não é uma lenda, cara. É o final completo, que você aparece lá, os passarinhos que você salva no céu lá. Acho que qual o pessoal... deles? O 3, né? Aqueles papagaios lá que você vai salvando. Então. É verdade. Pássaro banana. Isso. Banana birds. O nosso ouvinte internacional, Superman, também. Ele falou que aqui só tem indiano e não só no Canadá. Então eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas tá lá. É a perna, né? Aqui só tem índio, não é indiano. É verdade. É, então ele comentou também as experiências dele com música de videogame. É, ele falou que o favorito dele era do Need for Speed. Então, mas aí era mais música mesmo que eles usaram pro jogo e não música específica de background de videogame, né? É, então, ô Superman, vamos entender direito aí o que rola, mano. Mas valeu pelo comentário, cara. É, deixa eu ver, Holdren. Também falou da fase da nuvenzinha do Mario, Lara Croft pelada. Então, a Lara Croft pelada, sei lá, o mito mais esperado por vários gamers, eu acho, né? Na época que ela tava no auge. Que esperamos que ela volte pro auge em breve, né? E Ebstar também, valeu aí pelos comentários positivos. A gente vai tentar fazer alguma coisa com vídeo, sim. Só terminando do Ebstar, ele comentou lá do Superstar Soccer Deluxe, que aparentemente vocês fizeram merda e falaram o nome errado do título. Eu não lembro disso. Não, mas tá escrito lá, então tá certo. Ah. O ouvinte tem sempre razão, não tem o que falar. Tá tudo bem. Ó, e quanto. Então fala aí, Lula, do evento do GTA. Não, não fala. Não, rapidinho. Não fala muito do evento, mas fala assim, o que quem foi e tal. Fala por cima. Olha, tava as lojas de videogame, né, que trouxeram, o pessoal da rede, várias revistas que estavam cobrindo o evento, e era o lançamento da versão em disco dos dois episódios para PlayStation 3. Achei que o evento foi muito legal. Tava bem, quem vê as fotos aí vê que tava bem caracterizado, tudo, tinha bastante espaço lá para jogar, vários videogames ligados, e eles fizeram um sorteio. Eles sortearam um Borderlands, sortearam um GTA de PSP, sortearam uma versão do Liberty City Episódios de PlayStation 3 e sortearam um PlayStation 3. A única coisa ruim é que a gente não ganhou nada. O resto foi show, o evento muito legal. E vocês ganharam dinheiro de GTA, né? Ah, a gente ganhou dinheiro de GTA, não descobrimos ainda como usar, mas eu tô contando aqui. Enquanto qual será a conversão, hein? Sabe que teve uma hora que a gente tinha um bolo, né, de dinheiro em cima da... A gente já tava com bastante dinheiro de GTA, mas tinha um bolo em cima da mesa do bar. E aí o homem mal olhou e falou, cara, acho que eu vou pegar. Eu falei, não sei. Aí falou, vou pegar. Eu falei, será que vai dar umas 4 estrelas a gente pegar? Aí resolvemos arriscar, não deu estrela nenhuma. Depois a gente sair de lá na boa com o dinheiro. Os policiais estavam comendo donuts. Não, eles já estavam no esquema, já, os policiais. Ah, claro. Já tava Liberty City Corruption. Polícia do Brasil, né, cara? Já é diferente. Eu acho que cairia super bem, o GTA São Paulo ou Rio de Janeiro. Perfeito. Com certeza. É, então, ó, galera, valeu pelos comentários aí. Leiam a reportagem do Homem Mal sobre o evento do GTA que rolou. Vai ter galeria de imagem também. É, ele vai falar tudo que rolou por lá. A Orion estava presente em mais um evento. Você sabe que eu apareci até na Globo? A gente tem zoeira, cara. Será que tem? É link? Sério, não, tem o um link. Depois eu passo pra vocês. Eu fiquei esperando lá uns 15, 20 minutos o Homem Mal. E aí o pessoal tava tirando foto lá na frente, eu nem me liguei, né? Saiu lá de canto, lá na imagem. Foi um outro amigo que viu, falou, cara, te vi no Globo.com. Nossa. Olha. Eu vi a foto lá. Então a gente põe o link pros 15 minutos de fama do Lula. OrionCast na Globo, hein, gente? Campos na Globo, hein? Lembrando que esses comentários aí são os que a gente tem aqui até a data de gravação desse podcast, né? Se você comentou e a gente não falou, fica sossegado que a gente fala no próximo. É isso aí, então comentem sempre e lembrem-se sempre que talvez, não sei, alguém que comente, faça algum comentário legal, alguma coisa assim, pode talvez participar do podcast um dia, nunca se sabe, né, não sei, mas eu tô dando a dica aí de quem comentar pode participar de um desses episódios aqui com a gente e ganhar a fama que você tanto espera ganhar na sua vida. Nossa, é muito mais importante que trabalho e família e qualquer outra coisa que você tem. Então, e mulheres, dinheiro. Cetista, mas fala aí, ó, eu tenho um 486 DX266 com 2 MB de RAM. É o suficiente para participar do OrionCast? O que, é que eu preciso para participar do OrionCast? Você não está elegível. Você precisa ser primeiro, insano. Segundo, ter cara de pau. E terceiro, fazer um comentário em alguns podcasts que a gente colocar. Aí é o microfone, beleza, né? Pelo menos, né? Porque nem que seja remendado com silver tape, mas... Sobre o microfone. Viu, Lula? Viu, Lula? Ah, é com silver tape, mas funciona. And in front of the monkey, I make love to you. Watch out for flying through. I said monkey love. Então, agora a gente vai falar do nosso tema principal, Fallout. Vamos falar brevemente do 1 e do 2 e concentrar os nossos esforços no Fallout 3, que foi, né, que é o motivo de todo esse frisson. Você viu, né? Minha gramática tá maravilhosa. Começou. Frisson. e, claro, a volta por cima da Bethesda também, que apostou todas as fichas dela. A Bethesda é a empresa que desenvolveu o jogo, o Fallout 3, e que apostou todas as fichas dela nessa franquia. Mas a gente fala disso um pouquinho mais pra frente. Fallout 3 é o primeiro Fallout para console que teve, os outros dois foi para PC. Teve alguns outros jogos para alguns portáteis, né? Mas a gente vai focar somente no Fallout 1, Fallout 2 e Fallout 3. A história do Fallout 1 teve a Grande Guerra, né? Que eles chamaram disso no jogo de A Grande Guerra. Foi uma guerra que ocorreu em 23 de outubro de 2077. 2077. A guerra durou 2 horas. Sim, a guerra durou 2 horas. Eu não falei errado. Só que a guerra destruiu o mundo inteiro por holocausto nuclear e essas coisas, né? E o jogo do Fallout 1, ele acontece em 2161, então foi há muitos anos depois já, na Califórnia, na região da Califórnia, Las Vegas, lá nos Estados Unidos mesmo, e ela se passa no Vault 13. O que, que é um Vault? É aqueles... eles são muito importantes na história, esses Vaults. Esses Vaults são aqueles abrigos... Abrigo antinuclear. Abrigo antinuclear que fica embaixo da Terra. Então, tem uma empresa chamada Vault Tech no jogo, desde do primeiro, que permeia até o 3 também, que constrói esses Vaults. Antes da guerra, até, eles já construíam vários Vaults. E eles davam um número para cada Vault. Então, esse é no Vault 13, e cada Vault tem uma hierarquia. Então, tem sempre o Overseer, que é o chefe, né? É o cara que comanda o Vault, todas as decisões políticas, o que tem que fazer. E um chip de água desse Vault estava acabando, e eles não podiam mais ter água potável. Então, ele mandou você, o protagonista, para procurar, né, esse chip de água. Chip de água? Como é que seria? O que seria um chip de água? É um chip que purifica água, provavelmente. Eu não sei. Eu não joguei nenhum, nem dois. Na verdade, não é um chip, é um mecanismo, né? Uma tecnologia que faz isso, né? Para o pessoal se situar, assim, uma comparação legal que eu gosto de fazer é que a Vault-Tec, ela tá para o universo Fallout como a OCP tá para o universo do Robocop. É mais ou menos assim. Puta merda. Minha Nossa Senhora. É, então vocês aí que nunca assistiram Robocop, vejam Robocop ou joguem Fallout pra entender a comparação. Exatamente. É, então, aí tem esse chip pra purificar e a sua missão é sair e tentar achar esse chip. É, eu não sei se eu devo falar como terminou. Não, né? Eu acho. Não. Depende. Quanto tempo tem esse jogo aí? Não, eu sei que a sua vontade de spoiler é muito grande. É, disse, cara. Mas, por favor, vamos embora. Spoilerman, né? Eu vou passar, então. Aí, mas, beleza. Assim, entendi. Atrás de chip como? Vai achar ele assim jogado? Seria isso? Não, procurar. Quest, né, procurar em outra, é uma quest, exatamente. Ah. Procurar em outras vaults, procurar pelo mundo. Né? Todo mundo tem medo de sair no mundo por causa de todas as. Isso, exatamente. Todas as criaturas, as facções e tal, que se montaram, né, fora. Então, as baratas gigantes que nem Raid mata. Pois é. Nem o Raid mata. Toca a bateria. É. Já o Fallout 2, ele se passa em 2241. É, e o interessante dele é que ele tem um link legal com o Fallout 1, que você é o protagonista do. O protagonista do 1, é, quando acabou a história e aconteceu tudo que tinha que acontecer, é, foi criado um vilarejo fora do mundo, né? Lá no Fallout, fora do Vault e tal, é, que foi ele que fundou. Né? Então, na história do 2, é, esse vilarejo. É, você mora nesse vilarejo, você não é mais um habitante de Vault, mas você é descendente do fundador desse vilarejo, que foi o cara que saiu do Vault 13, aquele protagonista mesmo do primeiro jogo, né? Isso. Então esse é o Link. É, e você precisa fazer a mesma coisa, basicamente, que no Fallout 1 o seu ancestral fez, é, que não é achar o chip de água dessa vez, mas você tem que achar o GEC, é, que é um negócio chamado Garden of Eden Creation Kit, é, que eu vou explicar o que é. É tipo um aparelho que ele transforma, ele faz a vida aparecer onde a vida não pode aparecer. Então é um solo que está destruído, você vai lá, liga esse aparelho, o solo fica fértil, essas coisas. E eles querem isso para ter recursos, porque os recursos do vilarejo estão acabando e tal, aquele esquema. E você, como um representante desse vilarejo e tal, você é um, como você é descendente de um dos fundadores, você tem essa missão de achar um GEC, você sai pelo mundo para achar esse GEC. E assim, tem algumas facções, assim, que tem que saber, é que é na Califórnia. Então, criou-se uma organização chamada New California Republic, que é a nova república da Califórnia, é, que meio que comanda as coisas lá. Eles viraram o novo governo, né, de lá. Então, é uma das facções que você tem que lidar no jogo. Que essa facção não aparece no Fallout 3, é, mas vai aparecer no Fallout New Vegas, por isso que eu tô comentando, que é o próximo Fallout que vai lançar esse ano. É, tem também pro pessoal fazendo as minhas comparações de universo, pro pessoal entender o que é o GEC no universo do Fallout, ele é mais ou menos como a Princesa Peach no universo do Mario. Puta. Você como tá, assim, ô Lula, cara? Você tá um Lula mesmo, Lula presidente, né, cara, com essas comparações. Fazendo as metáforas, né? Tem também o Enclave, né, Enclave, que é o nome, que eles são os últimos resquícios do governo americano, que eles estão tentando se refazer e tomar conta do país inteiro. Então eles também aparecem no Fallout 3. E outro importante da gente falar é o Brotherhood of Steel, que é um grupo de soldados que o objetivo deles é juntar tecnologia. Eles querem juntar toda a tecnologia que eles verem pela frente, e porque eles acham que dominando a tecnologia, você domina as pessoas que precisam dela também, né? Então, e eles aparecem no Fallout 3, é uma facção importante aí. Aí agora, entrando no Fallout 3, que é o nosso verdadeiro tema principal, só um comentário do Fallout 1 e 2, ele só tem pra PC, e eles são RPG puro, que é aquele por... tem... Por turno, né? O turno, tem vários números, que várias coisas gerenciáveis que você tem que fazer. Não é tão ação como Fallout 3 se tornou, né? Então, beleza. Essas, esses dois jogos foi uma empresa que chamada Obsidian que fez, né, pro PC e tal. Mas aí veio a Bethesda, comprou a licença do Fallout e resolveu investir praticamente todo o dinheiro de investimento que eles tinham para fazer o Fallout 3. O jogo demorou anos para ser feito, muitos anos para ser feito. A Bethesda era muito conhecida pelos jogos do Oblivion, que era tipo RPG de ação no mundo medieval, e eles queriam trazer essa dinâmica do Oblivion, que era um RPG mais de ação, mais ocidental, né, para um negócio mais com armas e tal, essas coisas. Todo mundo chama Fallout 3 de Oblivion com armas, eu não concordo, eu terminei os dois já, e eu acho que eles são bem diferentes, tem as coisas meio básicas, assim, parecidas, que você consegue fazer comparações, né, Lula? Não, sim, a tecnologia é a mesma, o formato, digamos assim, ó, a receita de bolo é a mesma, mas os universos são diferentes o suficiente, porque o universo do Oblivion, ele é todo cheio de mágica, essas coisas. O universo do Fallout, ele é político e tecnológico. Sim. Então, são bem diferentes. E só para fechar, para vocês se situarem no universo do Fallout, o Enclave, né, que o cetista falou, é mais ou menos como era o governo Bush pro resto do mundo, no universo do Fallout. Olha, vocês estão anotando, né? Essa é a terceira comparação. Vamos anotar quantas comparações ele vai fazer até o final do cast. Não, não anota não, que ele vai fazer mais. Né, então, aí esses... então, assim, quem jogou Fallout 3 e gostou, eu recomendo jogar Oblivion. Não tem arma, nada, mas tem vários outros elementos legais também. Então, só um comentário aí. O Fallout 3, ele começa com você nascendo. E eu digo isso na maneira mais literal da palavra possível. A única coisa que você não vê no começo do jogo é o canal... Da luz. É o canal da sua mãe. Você vê só uma luz branca e você saindo e o seu pai te pegando. E tudo borrado. E tudo borrado, e você tá todo nojento, cheio de sangue, horrível. E o seu pai fala que você é lindo, claro, né? Porque os pais falam que todos nós somos lindos, né? Todos os pais de cada um. E o legal é como é fluido as escolhas de customização do personagem. Então ele fala, você é tão... Aí, tipo, você escolhe. Aí, assim, o seu pai, você vê o seu pai falando assim, olha que você é tão... Aí para, aí você escolhe se você é menino ou menina, se você é male ou female, né? Se você escolher que você é menino, ele fala bonito. Se você escolher que é menina, ele fala bonita, entendeu? Aí ele fala assim, você é tão parecido com... Aí para. Aí você customiza o seu personagem e tal, blá blá blá, tudo certinho. Aí você fala, você é tão parecido com seu pai, tão parecido com a sua mãe, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que te insere mesmo na história, né? Assim, todo mundo fica impressionado com o jogo no começo ao ver essas cenas, assim, que é bem imersivo mesmo, né? Uma coisa... Pra deixar claro, comparado com os dois primeiros jogos. Os dois primeiros jogos foi na Califórnia, que é na costa leste ou oeste? A esquerda é leste ou oeste? Eu não sei. Eu não aprendi. Oeste. Oeste. Eu não aprendi a rosa cardeal na escola. Então, oeste. Então, foi na costa oeste, o primeiro e o segundo, Califórnia e tal. Esse é em Washington, é na costa leste. Então, é um lugar completamente diferente dentro dos Estados Unidos. Mas também, tem coisas parecidas que acontecem nos dois e tal, mas é uma experiência completamente diferente, né? Aí, beleza. Aí, quando você acaba de customizar o seu personagem, você pula pra quando você tem 5 anos e você é um bebezinho. Você até aperta um botão, acho que é o A, e você fica fazendo barulhinho de bebê, assim. Gugu dadá. Gugu dadá. E que bebê que é, sabe? Assim, é muito... Sem gatinha. É menos, é um ano. É um aninho, não é? É cinco. Nossa, cinco anos se o cara estiver falando assim, né? É um aninho. Cetista, é um aninho. Cetista gravando podcast bêbado, que isso? Não, bêbado não, porra. Que bêbado. Eu fiz uma linhazinha de heroína só, pô. Bêbado. Alox, meu. Você é a porra. Me ofender, porra. Não, você quer dar problemas pra gente. Então, é um ano. Aí, e você engatinha, aí tipo, aí ele te ensina qual que é o botão de ação, você tem que ir perto de uma gradinha lá e abrir a porta, te ensina o botão de ação e tal. E tudo isso seu pai conversando com você, assim. E tem alguns elementos do quarto que fazem parte da história. Tipo, a sua mãe morreu no parto, né? Você só tem o seu pai. Então, spoiler! Tudo bem, vambora. Vambora, é claro, pô. Você fica sabendo 2 minutos depois, cara. Mas não interessa, já começou o jogo. Ó, bom, ok. Aí tem uma foto dela no quarto, assim. É, tem uma inscrição que ela gostava muito, que tem a ver com a história. Então, assim, é legal que o quarto também tem alguns elementos legais de história. É, história não é... É, do Fallout, ela acontece em todo lugar, assim. Todo lugar que você vê tem alguma coisa relevante, não só com a sua história pessoal, mas com a história de o que aconteceu com o mundo, o que aconteceu com as pessoas depois, esse tipo de coisa, né? Bem legal. É, e aí, você sai, né, desse cercadinho, quando você tá bebê e tal, e você vê um livrinho de criança, aqueles livrinhos bem coloridos e tal, que ensina as dinâmicas do special, né, que eles chamam, que é special. É, Lula, dá um... Começa a brincadeira. Isso, né? Então, esse livro, o que acontece? Esse livro é onde você vai começar a desenvolver o seu personagem. Então, você tem as características básicas que vão influenciar suas habilidades mais pra frente. As características básicas são strength, que é força, perception, que é percepção, endurance, que é resistência, carisma, que dispensa, é carisma, né? Inteligência, também dispensa, agility e luck, que é sorte. Né? Então, o que acontece? Essas são as características básicas. Dependendo da quantidade de pontos que você distribuir aí, isso vai influenciar outras habilidades. Então, você de início já tem 5 pontos em cada uma dessas características e você ganha mais 5 para distribuir. Então você pode, por exemplo, se você colocar muita força, você vai ter um personagem que vai poder se desenvolver mais pra frente em habilidades de combate com as mãos, esse tipo de coisa, que ele é resistente. Se você colocar muita inteligência, você vai ter, por exemplo, se distribuir mais pontos de inteligência e menos força, você vai ter um personagem que consegue hackear computadores mais fácil. Se você colocar carisma, você já vai ter de início uma facilidade melhor de interação de diálogos com as pessoas, esse tipo de coisa. Então essas são, digamos assim, aquelas características básicas, aqueles talentos básicos que você desenvolve quando criança, né? E depois que você configura isso, você não muda o resto do jogo, você não pode mais trocar isso daí. Você consegue até acrescentar com elementos que a gente vai falar depois. Mas é quando começa, acho que o mais legal de Fallout, é você criar o seu personagem e desenvolver ele. Primeiro a partir de características básicas, quando você beber, né, os fundamentos, e depois características complexas que o cientista vai explicar aí como é que a gente chega nelas. Ah, o que é digno de nota é que é muito, tudo muito fluido. A história apresenta isso pra você bem fluido quando você é criança. Tipo, eles tem uma entrevista com desenvolvedores que eles falaram que tinha tanta coisa pra ensinar, coisas importantes que eles queriam que o jogador ficasse sabendo, que eles falaram que eles literalmente trataram os jogadores como se eles fossem criança. Entendeu? Então eles fizeram você nascer, depois fizeram você ter um ano pra te ensinar tudo que você precisava, assim, pra você aprender tudo que é necessário de básico pro jogo, né? É, o que eu achei muito legal, a imersão é muito legal. Né? Aí depois pula pra quando você tem 10 anos e você recebe o seu Pip-Boy. O que é o Pip-Boy? É uma festinha de aniversário, detalhe, é uma festa de aniversário. É a sua festinha de aniversário. É a sua festinha de aniversário. Isso, e é como se fosse um rito de passagem pra quem mora nos vaults, né? Ah, que é uma coisa que eu acho que eu também esqueci de comentar. Você mora no vault 101. E você e seu pai moram no vault 101. E a regra mais importante desse vault: ninguém entra e ninguém sai. Todo mundo, quem nasceu dentro do vault, morre dentro do vault. Aí, beleza. Aí, nessa festinha, você ganha o seu Pip-Boy. E o que que é? É aquele esquema de você mirar, além de outras coisas, né? É aquele esquema que, assim, pra quem viu vídeos ou reviews ou alguma coisa do jogo, com certeza vocês viram isso, que é você escolhe em qual parte do corpo você quer focar os seus ataques. Na realidade, é outra só, peraí, vamos. O Pip-Boy, ele é o seu menu. Você ganha o seu Pip-Boy, é onde você vai ver o status do seu personagem, os itens que você tem, as roupas que você tem, o mapa do jogo, as rádios do jogo. Então, o Pip-Boy, digamos assim, ele é um computador de bordo que traz tudo isso para você. O seu nível de radiação, esse tipo de coisa. Então, o Pip-Boy é como se fosse um bracelete com uma tela. Você pode até mudar as cores dele no menu do jogo, tudo, mas ele é o seu menu. Esse que o setista está falando é o sistema de mira do jogo. É, digamos assim, é o sistema de turnos de Fallout. E aí, que chama de VATS. Vai lá, setista, explica aí. É, mas esse sistema de turnos do jogo, dentro da história, ele é feito através do Pip-Boy. É por exatamente, isso que eu tô falando. Ele só funciona. E por isso que faz dele ser raro, porque só quem é habitante de Vault tem. E são só alguns Vaults, não são nem todos os Vaults. É só esse Vault teve acesso a essa tecnologia e tal. E esse é o ponto mais importante, mais dentro da história, mais memorável da existência desse Pip-Boy. Mas ele também faz todas essas outras coisas. Todo seu inventário é feito por lá, todas as suas estatísticas. Você consegue rever todas as habilidades que você adquiriu. Todas essas coisas você consegue ver através dele. Mas assim, o que você vai mais usar ele é o VATS, né? Que é Virtual Aiming Targeting System. Sistema de mira automático virtual. O VATS, né, que eles chamam. E você recebe isso e tal, e toda criança de 10 anos do Vault recebe um Pip-Boy. Aí tem as crianças do Vault lá na festa de aniversário, tem bolo, né, que o robô explode o bolo. Tem uns velhinhos lá que você conversa, umas crianças e tal. Tem a Amata, que é a menina que você tá afim, né? Tem os outros meninos que ficam te zoando e tal. É bem legal. Quando você é menina, você tá afim de quem, o cetista? Eu não sei, é uma boa pergunta, eu não sei. Mas eu acho que ainda se mantém a Amata, eu acredito. Como? Sim, se mantém. Eu joguei com personagens femininos, é a Amata. Mas é curioso, pra vocês se situarem, fazendo uma comparação, entende? O Pip-Boy, no universo do Fallout, é mais ou menos a super máquina pro Michael Knight. Quarta comparação. Aí depois você pula para 16 anos e você vai fazer o GOAT, que é como se fosse um teste de vocacional. Vocacional. Aptidão de trabalho. Tipo, o que você vai fazer dentro do Vault pro resto da sua vida é definido nesse um teste. Pula, né? E são eras que vão se pulando, né? Então, tipo, quando acaba o que você tem que fazer na festa, aí você vai e pula direto pra quando você tem 16 anos pra fazer esse teste, né? Aí são várias perguntas, são 10 perguntas, e dependendo das suas respostas, ele te dá uma ideia diferente do que você deveria ser dentro do Vault, né? E isso também é relacionado com as dinâmicas de skill do jogo, essas coisas, né? Para vocês se situarem, mais ou menos, fazendo uma comparação, entende? Quinta. O Gold, ele é mais ou menos pro Vault como o Enem é pro ensino no Brasil. Nossa! Ai, meu Deus, quinta comparação. Cara, eu ia falar o vestibular, mas foi o Enem, vai ficar mais legal, cara. Gente, comentem, façam comparações também vocês aí nos comentários. Vamos ver quem ganha, o Lula ou os comentários da galera. O podcast é assim como o quê? Fica aí meu pedido pra vocês colocarem. Pronto, todo mundo comenta. O Lula pro podcast, boa, pro OrionCast é o quê? Pode crer, deixem seus comentários aí, a gente vai querer saber. Boa, boa, gostei. Então, aí você faz esse teste, tem uma briga ali com aqueles mesmos meninos que você brigou na festa, eles estão enchendo o saco da Amata, aí você vai lá defender ela ou não, e assim, o esquema de diálogo, de bem e mal e defesa, essas coisas, assim, uma comparação é com o de Mass Effect, mas eu não sei como ficou do Mass Effect 2, que eu não joguei, mas o do Mass Effect, sempre os comentários de cima eram os bonzinhos e os de baixo eram os malvados. Então era fácil você ver tipo as escolhas que você tinha que fazer e o caminho que você ia, né? O do Fallout tem umas terceiras escolhas, assim, tem coisas mais profundas que você pode fazer, o que é muito legal nele. E tem escolhas únicas que aparecem de acordo com o seu personagem. Lembra que a gente falou do carisma? Se o personagem tiver carisma muito alto, ou até sorte, podem aparecer coisas únicas, que só vão aparecer para quem tem carisma. Sim, então, e o gênero. Se você escolheu ser mulher, quando você fala com homens, tem coisas que aparecem que não apareceriam se você tivesse escolhido ser um homem no começo do jogo. Então, até isso influencia, o que é muito legal. Tem até uma skill chamada Black Widow, que você... Não é skill, não, é perk. Mas aí a gente fala mais pra frente. Então, mas é cientista. Me conte, o que você ganha quando você faz o Enem do Fallout? Como assim? O que você ganha quando você... Quando você faz o Enem do Fallout, o Gold, o que, que você ganha depois pra distribuir? Vou dar uma dica, hein, ó, pra distribuir, hein? Os pontos de skill. Então, vamos lá, ó, as skills. Repair, que é a sua capacidade de consertar coisas, né? Small Guns, que é a sua habilidade com armas pequenas. Lockpick, que é a sua habilidade de bandidão, de fazer micha, né? De abrir fechaduras impossíveis. Science, que é a sua habilidade de hackear computadores, né? Energy Weapons, que é a sua habilidade para armas de energia, aquelas armas tipo raio laser, né? Explosivos, que são as suas habilidades para armas do tipo granada, minas, né? Sneak, que é a sua capacidade de passar despercebido, passar de fininho, passar escondido. Medicine, que é a sua capacidade de usar itens para regenerar a sua saúde ou curar. Então, quanto mais alto é o seu medicine, mais rende esses itens, né? No caso, você vai usar um kit de saúde, ele pode subir 20 pontos da sua saúde se você tiver um medicine muito baixo. Se você tiver um medicine alto, você pode recuperar 60, 70. Então, quanto mais habilidade sua em medicina, melhor você vai ser com isso. Melee Weapons, que é a sua habilidade com armas tipo pedaço de pau, cabo de enxada, entende? Armas de mão. Speech, que é a sua habilidade em dialogar, né? Com as pessoas, em persuadir as pessoas a fazerem o que você quer, a convencer. Barter, que é a sua habilidade de negociar, quando você vai comprar ou vender coisas, quando você tem uma habilidade alta de barter, você consegue vender mais caro e comprar mais barato. Tá? Unarmed, que é a sua habilidade sem armas, ou seja, a sua habilidade que você consegue... Na porrada, sem arma nenhuma, literalmente, bare hands. E Big Guns, que é a sua habilidade exterminador do futuro, né? Metralhadora rotatória, bazuca, lança-foguete nuclear e por aí vai. Então, quando você faz o Gold, você ganha uma quantidade de pontos para distribuir entre essas habilidades, que já vão ser influenciadas por aquilo que você colocou lá no Special. Se você colocou inteligência alto no Special, por exemplo, só um exemplo, você já vai ter de cara mais pontos de Science, mais pontos de Medicine. Por quê? Porque você é inteligente, então você já é mais nerdão, né? Você é mais cientista, mais médico, esse tipo de coisa, né? Então, por aí vocês verem o tanto que a tamanha complexidade na criação do personagem. Sim. E, de novo, parece... Eu concordo que parece tudo muito complexo mesmo, a gente falando assim, mas durante o jogo, conforme você vai passando por esses passos, é fluido. Então, é uma coisa que você passa de um passo para o outro sem muita dificuldade, não te frustra. E aí, quando você finalmente começa mesmo a jogar o jogo e tal... O seu personagem tá praticamente completo, né? Então, aí, beleza. Aí pula dos 16 pros 21 anos, você acorda com um alarme no vault, né? Tá tocando um alarme assim, vem a Amata, né? Que é a sua namoradinha lá. Aí ela fala que o seu pai saiu do vault, ele fugiu, porque o chefe do vault tava querendo matar ele, e o seu pai conseguiu fugir, e o dono do vault tava indo atrás de você agora. E ela te ajuda a fugir, ela quer te ajudar a escapar. Então, assim, aí você tem que arranjar um jeito de escapar do vault. E lembre-se da regra: ninguém sai, ninguém entra do vault. Então você tem que arranjar um jeito de sair de um vault que aparentemente ninguém consegue sair. E descobrir como seu pai saiu também. Então, assim, tem várias maneiras de você sair do vault. Você pode matar o chefe, mas o chefe do vault, um detalhe, ele é pai da Amata. Então, tipo, se você matar o chefe, isso vai ter umas repercussões futuras, né? De uma quest futura que você vai ter. Ou você pode só convencer ele a te dar a chave que você precisa para sair. Ou assim, tem algumas maneiras de você sair que vão afetar quests futuras que você pode ter. E é bom que... E é qualquer coisa que você pensar. Se você quiser pegar uma arma, um taco de beisebol, e sair matando todo mundo e ir embora, você pode fazer isso. E o jogo não vira pra você numa mensagem e fala: você quer ser malvado e matar o chefe pra sair? Não, é uma coisa também fluida. Tipo, se você quiser sair matando todo mundo, sai. Se você quiser conversar com ele antes, você procura ele, conversa com ele, vê quais são as opções de diálogo primeiro, entendeu? Mas se você não quiser nem conversar, meu, já sai meter um bala na cabeça. Que há um sistema de karma no jogo, ou seja, você faz coisas ruins, você vai ficando com karma ruim. Isso te afeta na sua digamos assim, no seu carisma. E lembra que a gente falou até do carisma? Você conseguir convencer o cara a te dar a chave. Tudo isso, o fato de você conseguir convencer ele a criar a chave, já vai depender de como você criou o personagem atrás. Sim. E então, aí isso é muito importante, ficar de olho no karma também, porque ele afeta o seu relacionamento com as outras pessoas no mundo também, né? Então é outra coisa que influencia, outro ponto. Aí beleza, você sai do vault, né? Tem aquela, é uma porta gigantesca que tem um puta de um mecanismo animal de se ver assim, que ela abrindo. Aí ela abre e uma coisa muito legal também que de ambiente que você vê de história, na porta desse vault tem uns... Os cartazes que estão escritos assim: deixa a gente entrar, estamos morrendo, não sei o que lá. Esqueletinhos. Então, esqueletinhos segurando esses cartazes. Ou seja, muitos anos atrás, quando o Vault fechou e o Holocausto Nuclear aconteceu, tinha gente querendo entrar no Vault, só que ninguém entra e ninguém sai. Então o pessoal morreu ali na porta mesmo. Então, já, só aí você já começa a ver, né, o tanto de história e ambientação que esse jogo tem. Aí beleza, você abre a porta, quando você sai, ele abre uma tela e pergunta pra você uma última vez: você tá feliz com o seu personagem? Você quer mudar qualquer coisa? Aí, se você quiser mudar qualquer ponto de special, qualquer ponto de skill, se você quiser mudar sua aparência, qualquer coisa que você quiser mudar até esse ponto que foi construído, você muda nesse ponto. Só que se você aceitou seu personagem do jeito que ele é nesse ponto, você vai ser assim pra sempre. Acabou ali. Então é a última chance que o jogo te dá. É uma coisa que o Oblivion faz também. Você escapa de um lugar lá, quando você sai do portão, o Oblivion faz a mesma exata coisa. E aí, você tem certeza que esse é o personagem que você quer? Então, beleza. Então, isso é uma das pontas aí que tem entre os dois jogos. E aí você sai pro mundo, né? Sem saber o que tá acontecendo, você quer achar seu pai, por que que ele saiu, por que que o cara queria matar ele, o que que aconteceu. E outra coisa interessante que acontece quando você sai também do Vault, você dá a primeira subida de nível no seu personagem. Porque você vai fazendo as coisas, você ganha experiência suficiente, né? Com tudo que você faz no jogo, como todo RPG, você ganha um certo nível de experiência. E aí, quando você junta uma certa quantidade de pontos de experiência, você sobe um nível. E aí, quando você sobe o nível, você ganha pontos para distribuir entre as suas habilidades, né? E você também ganha a possibilidade de escolher um perk. E aí, cetista, manda bala. Perk, pô, a nossa interação também tá bem fluida, né? Caramba. Ah. Então, perks são algumas habilidades específicas que você pode escolher toda vez que você sobe de nível. Então, e tem várias que afetam várias coisas, assim. As mais legais que estão por último, assim, né? Só pra dar uns exemplos. Tem uma que abre todas as principais localizações do mapa pra você ir lá automaticamente, mas isso é só quando você chega no level 20. Tem uma que é Blood Mass, é o nome. Você aumenta o dano das suas armas e quando seus inimigos morrem, eles se desmembram, explodem. É como se você tivesse colocado uma granada no estômago do cara e ele explodisse, assim. Aí vai perna pra tudo quanto é lado, cabeça voa. Nossa, que legal isso aí, hein? É bem legal. Um fatality. Fatality total, cara. Então, tem várias, assim, tem... Eu não lembro, você sabe o número exato? Cara, tem várias, assim, por exemplo, até perk, por exemplo, de um perk que eu acho bem bacana, se você tem personagem feminino, é, por exemplo, o Black Widow, que é o da Viúva Negra. Né? Se você tiver esse perk, você causa 20% a mais de dano com qualquer arma em todos os personagens do sexo oposto. Como a maioria, pelo menos, você vai ter muito soldado que você vai enfrentar no jogo, é lógico, eles tentam equilibrar isso. Mas eu acho um perk, por exemplo, quem joga com personagem feminino dá uma vantagem enorme. E outra coisa também para quem tem esse perk, tem opções de diálogo únicas que só aparecem para esse perk. Um belo exemplo é uma quest que você precisa coletar uma quantidade de itens para um personagem feminino, e um personagem masculino que está afim desse personagem feminino vem lá e te oferece uma grana a mais para você trazer para ele, porque aí ele vai entregar esses itens para ela e vai conquistar ela. Se você tem esse perk, aparece a opção de você aceitar, não aceitar, ou de você oferecer, digamos assim, uma transa a duas com ele para ele fazer esse trampo para você. Então, o jogo dá tantas possibilidades, entende? Isso por causa de um perk, já muda isso tudo. Então, que é o da Viúva Negra. Tem perk que aumenta o teu nível de experiência, acelera a tua experiência, tem perk que dá danos específicos com armas, tem perk, como o cientista falou, que revela todos os locais do mapa. É. E assim, o maior ganho desses perks é que o seu personagem é altamente customizável. Então, o seu personagem... Nossa, eu joguei antes do Lula o Fallout, né? Eu que convenci o Lula a jogar Fallout, porque o Lula não queria jogar Fallout. De jeito nenhum. Eu comecei várias vezes e não tinha vontade de ir pra frente. É. Depois que eu peguei a manha do sistema de montar o personagem, eu joguei mais com o setista. Então, o tanto que eu enchi o saco do Lula, ele resolveu jogar e ele jogou mais que eu. Isso é legal, eu fiquei feliz que ele jogou, porque primeiro eu ia ter alguém pra conversar sobre, né? Eu acho que não tinha ninguém jogando naquela época. E é bom pro Lula também que ele encontrou esse jogo animal, né? Então, assim, os caminhos que ele fez... Então, aí você sai do Vault e é uma cena muito memorável, porque você sai e o Vault ele tá em cima de uma montanha, assim. Aí você vê um caminho, aí ao longe você vê umas casas meio destruídas, aí à direita você vê não sei o que lá. E assim, o jogo, ele só fala assim, encontre seu pai, ele está... procure na cidade mais próxima do Vault, que é Megaton. Só fala isso o jogo. O jogo não fala mais nada. Se você quiser ir pra Megaton, você vai. Se você não quiser ir pra Megaton, você não vai. Se você quiser pegar o caminho oposto de Megaton, você pega. O problema é seu, se vira. Você que escolhe o que você faz. Entendeu? Assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas vai pra Megaton, porque assim... É muita liberdade. E é uma coisa que o Homem Mal queria muito participar, que eu acho que esse é um dos maiores pontos dele em relação ao jogo. Ele sentiu falta disso de direção. Às vezes. Ah, concordo plenamente. Que o jogo é muito, muito livre. E eu acho isso excelente. Mas até pra mim, que achei excelente, foi difícil no começo. Porque pra você se acostumar de anos e anos e anos e anos do jogo, cara, BioShock tem uma setinha eterna que ela aponta pra onde você tem que ir, entendeu? Todos os jogos, assim, têm algum tipo de indicação. O Fallout, ele também tem indicação, mas assim, são indicações que é assim, olha, tem um lugar ali. Tipo, ele te avisa. Ali, nas proximidades, tem um lugar de interesse que você pode ir visitar se você quiser. Se você não quiser, também, o problema é seu. Mas se você quiser, tá lá. Aí lá pode ter uma quest legal, pode ter alguma coisa legal, ou não. Ou pode, não, pode ser uma casa vazia. Mas é você que sabe de ir lá explorar, entendeu? Ou pode ser uma recepção hostil. Mas uma coisa que eu sinto... É lógico, é curioso que eu não senti isso. Tipo assim, essa falta de linearidade. Mas não sei se porque o jogo conseguiu me empurrar pra isso. Porque também é uma terra hostil. Você não pode ficar marcando toca. Entende? Sim. Você tem que correr pra abrigo. Então você vê casa, você vê lugares, o jogo meio que ele coloca inimigos na tela que te empurram pra algumas coisas. Eu notei isso. Tem uma inteligência de fazer aparecer certas coisas que te empurram pra lá ou pra cá. Mesmo assim, você não perde a liberdade. Eu acho que tem uma linha aí muito fina que eles conseguiram tangenciar entre dar uma certa linearidade pro jogo ou e também te deixar livre. Porque outra coisa que te ajuda muito no jogo é que você começa a sintonizar rádios. E essas rádios começam a te dar dicas de lugares, esse tipo de coisa. Existem transmissões, existe vida na Terra após isso. Você vai descobrir. Isso você chega em tal lugar, pega sinal de rádio, e aí você fica curioso e vai atrás daquilo. Só comentando também isso que o cientista falou, dessa cena que você... Assim que você sai da Vault, você encontra o mundo, assim... Eu acho, assim, eu que não sou tão fã do jogo, mas eu achei uma cena também muito marcante, assim. Eu acho até que é a melhor cena do jogo. Dá certo que eu não joguei inteiro, mas pra mim foi a que mais me marcou, assim, porque quando você tá dentro da Vault, você só vê as pessoas falando que... Você sabe um pouco da história que o mundo acabou, na guerra nuclear e tal, mas quando você sai e vê o mundo devastado, assim, e ver aquela imensidão, assim, de terra seca, né, cara, assim, só de olhar, assim, o gráfico do jogo é muito bonito, e só de olhar você vê, assim, passa a impressão mesmo que aquele lugar tá morto, né, cara, não tem nada, assim. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Cara, é muito bom, assim, isso é muito bom que eu achei, assim, porque eles não precisam falar nada, falar assim, puta, tá muito fodido esse mundo, não, eles mostram só, e você já vê e fala, meu, isso aqui tá morto, não tem nada aqui, cara. E a sensação que ele te dá de solidão por ter saído, Porque assim, como você já explicou, de que você teve que sair vazado da Vault, porque deu um monte de médico, você tem que ir atrás do seu pai, quando você sai e vê aquele mundo, e você tá com um puta problemão na mão, que você, né, não tem mais casa, seu pai sumiu e você tem que ir atrás, isso me passou bastante uma sensação de solidão, assim, você fala, puta, Deus, né, eu tô perdido aqui, agora o que eu faço? E incluindo com esse assim, que vocês falaram de você ficar perdido no mundo, que eu acho que ainda complica mais ainda, assim, te passa mais um desespero, assim, que eles falam, tipo, vai pra Megaton, mas se vira, né, acha Megaton, isso eu achei legal no jogo. Não, eu também acho, eu acho, só pra mim só não supera uma cena de uma quest terminando e outra começando, que pra mim foi o melhor momento nesse jogo. Foi quando eu terminei essa quest, termina já uma quest e começa outra automaticamente. Que pra mim foi o momento, assim, eu compararia o momento que você acorda da Matrix. Imagina assim. Então, essa se quest, eu comparar, então. Se eu for comparar, fazer mais uma comparação minha, o que eu senti nesse momento é exatamente o que o Neo sente quando ele acorda da Matrix. Assim, eu acho que então, é mais assim, ou menos isso. As últimas coisas que a gente vai falar do jogo mesmo, eu acho, pro pessoal entender as dinâmicas, eu quero falar dessa quest que você acabou de falar, sem muitos detalhes para não spoilar, e a primeira quest do jogo, que é a de Megaton, né, que é a primeira quest que você entra. Então, eu vou falar rapidinho delas, aí a gente fala das nossas percepções, né, do jogo, assim. Uhum. Então, beleza. Aí você vai andando até Megaton, e o que é Megaton? Né? Você vê ela de longe e tal, como é muito deserto, árido, tem muita coisa destruída, você vê muito do horizonte, principalmente quando você está em pisos altos, né? Você está numa montanha, alguma coisa assim. Então você consegue ver Megaton ao longe, a área do jogo é muito grande, o mapa é grande, é em Washington, mas não é só na cidade de Washington. O vault que você sai é perto, é nos arredores de Washington. Então, quando você vai chegando perto da cidade de Washington, você começa a ver ao longe umas silhuetas de uns prédios destruídos. Aí, quando você chega perto, você já consegue ver os prédios destruídos, tudo, tem a cidade toda destruída e tal. É muito legal. E conforme você vai andando, embaixo tem uma série. Que quando a seta está preenchida, a seta está pintada de verde, é o objetivo principal, que você pode seguir aquela setinha e tal. E tem várias outras setas que não estão preenchidas, que todas essas outras setas são localizações, que você está andando e você pode seguir qualquer uma dessas setas e achar essa localização, que pode ou não ser importante. Entendeu? Mas elas estão todas listadas nessas setinhas. Então, assim, o jogo te dá a completa e total liberdade, mas tem o mínimo de direção que você pode seguir, né? Então, aí quando você chega em Megaton, o que é Megaton? Uma cidade que ela foi construída ao redor de uma bomba nuclear que não explodiu. Então, no meio da cidade tem uma bomba nuclear que ainda está ativa. Oh, isso, né? Não é muito inteligente, né? Construir uma cidade em volta de uma bomba que não explodiu. Não, e foi criada até uma religião. Isso que eu ia falar, muito louco. Ao redor dessa bomba nuclear, né? Que tem, quando você chega, tem um padre, né? Entre aspas, e um pessoal atrás, e o padre, ele tá rezando pro poder do átomo, que o átomo é a coisa mais importante. Eles estão cultuando como se fosse uma imagem divina, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso eu achei legal também. Pois e certeza que aconteceria alguma coisa parecida assim. Com certeza, cara. Eu também acho, sabia? Eu acho que aconteceria mesmo. E é muito legal. Então, e tem várias coisas assim nesse sentido durante o jogo, cara. Essa é só uma das cidades, um dos povos que você conhece. Existem várias tribos no jogo que você vai conhecer. Por isso que eu quero citar só dois. Sim. Duas quests, porque, meu, sério, cara, se a gente for falar de Fallout, a gente vai ficar aqui até amanhã. Né? Não vai acabar o assunto. Então, assim, quando você entra, o xerife, você tem que guardar todas as armas, você não pode mostrar arma, nada e tal. E o xerife, ele te pede ajuda pra você desativar a bomba. Você tem que desativar a bomba. Porque ele fala que é perigoso e tal, a bomba ainda tá ativa, ainda pode explodir e tal. Aí você fala com ele. E quando você chega na bomba, tem o dispositivo de desativar lá, mas você precisa ser mais inteligente pra desativar a bomba, né? Pra você poder usar a bomba pra desativar ela. Então você precisa ganhar inteligência e tal. Só que aí você entra no bar da cidade, que é de um cara chamado Colin Moriarty. Você entra e tem um cara dentro do bar ele tá de chapéu, ele vestido de executivo, todo bonitinho e tal. Aí e você fala com todo mundo, né? Pra, tipo, é coisa de RPG mesmo, né? Você tem diálogo com todo mundo. Você fala com esse cara fala assim: olha, o meu chefe, o nome dele é Tenpenny. E ele mora numa torre a alguns quilômetros daqui, e ele quer que você exploda a bomba pra mim. Então, se você fizer isso, você vai ganhar tanto dinheiro, você vai ganhar tanta coisa, e você vai ganhar uma suíte na torre dele. Então, é, né, então tá aí, faz o que você quiser. Já te joga uma decisão, assim, na cara, é, já, né? E aí, e você que sabe, é você que sabe o que você faz. Então, ele fala assim, ativa, ele fala pra você, ativa a bomba, e depois, se você quiser explodir a bomba, você vai lá na Tenpenny Tower, né, que é a torre do cara, e aí sobe, e aí você explode a bomba, e aí eu te dou os seus, né, as suas recompensas, né? Então, e aí você escolhe o que fazer. No meu caso, eu escolhi salvar, né, eu desativei a bomba, e o xerife, ele me deu uma casa dentro de Megaton, que não é tão bonita, tão legal quanto a casa da torre, da Tenpenny Tower. Mas é uma casa. E eu acho que essa é uma coisa que eu acho que Fallout devia ter melhorado, eu acho. Grande, isso que o Mr. Bubbles falou é muito interessante, de que você se sente solitário, sem casa, sem porra nenhuma. Na primeira quest do jogo, nos primeiros 15 minutos de jogo, você consegue arranjar uma casa em Megaton. Só que eles não deixam isso claro de Megaton. Entendeu? E eu acho que a vasta maioria das pessoas não explode a cidade, entendeu? Então as pessoas não ganham nem uma casa nem outra. E tem várias coisas que você pode fazer. Você pode explodir a bomba, você pode não explodir, ou você pode contar pro xerife que o cara tá querendo que você exploda a bomba. Isso também você pode fazer se você quiser. Então tem várias coisas que você pode fazer. Só que se eles deixassem mais claro isso que você ganha, me ajudou muito ter essa casa em Megaton desde o começo. Porque aí, tipo, eu pude concentrar minhas coisas lá dentro, eu sempre tinha essa casa pra guardar todas as coisas que eu pegava, planejar tudo e tal. Tem um robozinho lá dentro que te dá água fresca a cada horas, a cada não sei quantos dias dentro do jogo, uma coisa assim. A água fresca é uma das melhores fontes de vida que tem no jogo, pra você ganhar life. Então, assim, me ajudou bastante. E é uma coisa que eu acho que se ficasse mais claro, ia ajudar a galera também. Mas então, comparando aí, né, os universos, né? Ai, ai. Mais ou menos, essa casinha de Megaton é igual o apartamento do Roman no GTA 4. Sim, sétima comparação, exatamente. Não, essa comparação eu gostei, é verdade. Quando você perde tudo, você tem um porto seguro lá, é verdade. Exatamente. Então, aí, contando a história, então, do ponto de vista malvado, então você escolheu explodir a bomba. Aí você tem que ir até a Tenpenny Tower, você tem que ir andando até lá, arranjar um jeito de matar os caras lá, porque tem muito inimigo no Wasteland, né, que eles chamam, que é a parte do jogo destruído e tal. Aí você chega lá na torre, entra, aí você fala, beleza, eu resolvi explodir. Aí você sobe lá na cobertura onde mora o tal do Tenpenny, que é um velhinho, e ele te explica o porquê que ele quer explodir a bomba. Ele fala que Megaton, a cidade, tá impedindo a vista dele, que a vista dele da cobertura tá ficando feia por causa de Megaton. Então ele quer que você exploda a cidade. Ah, é um bom motivo. É um bom Sim, motivo. É um ótimo motivo. O cara é um completamente retardado. Comparando com o mundo real, mais ou isso. menos assim, explodir Megaton é igual desapropriar a favela. Oitavo. Só pra melhorar a vista. Só pra melhorar a visão da playboyzada. É tirar a favela da Berrini pra quando o Bush veio. Exatamente. Então, aí. E aí, até o. E aí, o cara que pediu pra você explodir, ele fala pra você, ó. Pode apertar o botão de explodir a bomba. E até esse momento, antes de explodir, você pode sair da torre e salvar a cidade. Entendeu? Não é porque você foi pra torre que você. Até o momento de você apertar o botão, você pode mudar de ideia. Se você virar e dar um tiro na cabeça do Tenpenny, dar um tiro na cabeça do cara, pronto. Você matou os dois, a quest acaba aí, entendeu? Então, tipo, por isso que eu tô falando que tem milhares de maneiras de você terminar algo, de você fazer as quests, entendeu? Você não tá preso em ou apertar o botão ou desativar a bomba. Você pode ir até o botão, não apertar e matar os dois. Pronto, você resolveu a quest. Você ainda pode apertar o botão se você quiser, mas os dois estão mortos, entendeu? Então, aí, beleza, você aperta e, cara, a gente vai pôr o vídeo aqui no cast. a bomba explodindo, porque você tá numa cobertura, você tá num dos pontos mais altos do jogo. Então você vê o horizonte animal, assim, na sua frente. E você vê um pontinho lá longe de uma bomba nuclear explodindo, assim. E você vê a fumaça em forma de cogumelo, todo aquele esquema, sabe? Meu, é uma visão impressionante, cara. É um negócio muito louco de se ver, assim. É, eu não explodi, mas eu vi em vídeo, né? E eu fui pra torre mesmo não explodindo. Então eu sei como é a vista e é muito, muito legal, cara. É... Então, isso mostra as dinâmicas de quest. Tipo, o tanto de maneiras que você pode terminar algo que você escolhe fazer. É, ou você pode ignorar a quest e não terminar ela até o fim do jogo também. Entendeu? Ela não é necessária. Tem as quests necessárias, que são as quests de encontrar seu pai, e as quests não necessárias. Essa de Megaton é uma que você não precisa terminar. É, então, isso mostra bem a dinâmica das quests. Agora, a quest que o Lula estava falando, se você quiser explicar, Lula, aí eu vou... Não, faz parte da quest principal e é uma quest que você está atrás do seu pai e você, digamos assim, mais ou menos entra em um mundo virtual. Você faz o caminho inverso, entra em um mundo virtual durante essa quest. Eu não quero spoiler muito pra galera, que é um momento tão bacana, cara. Pelo menos eu achei um momento tão bacana do jogo. E eu queria aproveitar ainda, pra que a gente tá nisso daí, a gente já explicou a estrutura total do jogo, e falar dos episódios, né? Os episódios que saíram, os DLCs, que é o jogo que tem uma extensão, tem 5 DLCs. Sim, mas peraí, então... Rapidinho, essa quest que o Lula tava falando, você entra nesse mundo virtual, mas você não tem escolha, porque você entra numa sala e tem um monte de gente numas máquinas, e você tem que entrar nessa máquina para saber o que aconteceu com seu pai. Então é uma coisa que você não tem escolha. E aí quando você descobre como é esse, e é um mundo virtual, e você descobre como é esse mundo virtual, como que você tem que se livrar desse mundo virtual, o porquê que ele existe... Tudo são histórias paralelas que te afetam, e eu acho que mostra a criatividade que os desenvolvedores, que a Bethesda teve, entendeu? Eles pensaram em qualquer cenário possível que podia ter em existência nesse universo, cara. E só um comentário disso também, de criatividade, não é nem quest, porque é uma localização que não é uma quest formal, é uma cidadezinha de duas casas, que eu achei do nada. É uma cidade que tem nome e tal, tudo certinho. E aí você vai começando a conversar com as duas famílias. As duas famílias falam que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, e é maravilhoso, e não sei o que lá, e que tudo vai voltar a ser como era antes e tal. E aí, aí você descobre uma coisa que eles fazem de muito ruim, entendeu? E aí tem várias maneiras de terminar. Você pode... Tipo, terminar de uma maneira pacífica ou não, aceitar o que eles fazem e tal. E, cara, isso não é nenhuma quest formal. É uma localização que você encontra no meio do jogo, umas famílias lá, um pessoal, e você lida com eles ou não do jeito que você quiser. Então, eles foram muito criativos. Até tipo, teve um poço de gasolina lá que estava destruído, eu entrei. Cara, e isso, quando eu vi isso, juro, foi a consolidação que esse é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Que eu entrei no tal do posto de gasolina, e aí tinha, sabe, tipo, como se fossem umas pecinhas de dominó, uma do lado da outra, pra se alguém mexe na primeira, cai todas. Então, tipo, eu vi isso num balcão, assim. Aí eu olhei, achei estranho, aí eu toquei, né, nelas. Elas começaram a cair uma do lado da outra, aí bateu numa bola que caiu num cesto, que fez não sei o que lá. Tipo e a apresentação sei que do lá. Rá-Tim-Bum, assim? Cara, tipo a apresentação do Rá-Tim-Bum. E no fim eu tomei um tiro de 12, que tinha uma 12 apontada pra minha cabeça. E esse mecanismo acionou a 12. Ah, então foi uma cilada. Era uma cilada bina. Comparando com o mundo real, assim, né, com outras coisas, essa quest é mais ou menos como uma cilada bina que não deu tempo de avisar. Não é quest, é uma localização. É uma localização. Eu não vi ninguém, eu não falei com ninguém quando eu entrei. Então, eu fiquei imaginando. Os caras deviam estar desenvolvendo o jogo, um dos desenvolvedores pensou, cara, ele virou pro chefe dele, posso fazer um lugar que tem um negócio assim, com uma shotgun e tal? Aí o cara falou, meu, vai fundo, cara. Aí ele falou assim, com certeza um otário vai cair. Cara, e eu caí, e eu fiquei muito feliz de ter caído, porque eu ainda bem que eu não passei o jogo sem ver isso, cara. Porque, meu, eu pensei, genial, assim, os caras são muito foda. Então, fala do... Então, aí... Não, e é um mundo tão grande, o que o Cetista tá falando, é um mundo tão grande, tão complexo, que, por exemplo, quantas horas você jogou o Cetista? Eu joguei 75. Ele jogou 75 horas, explorou praticamente quase todos os lugares do mapa, né? E ele não descobriu que num lugar perto, que quando eu contei pra ele, ele não sabia, um lugar perto, eu também descobri sem querer, de curiosidade, um lugar perto do Vault e perto de Megaton, que eu não vou falar qual é, você descobre que estão cavando um túnel pra chegar embaixo do Vault. Eu não sabia. Ele não sabia, ficou assim, ó. Quando... você vê, por mais que você jogue, o bacana do Fallout é isso, por mais que você jogue, quando você conversa com as pessoas, tem coisas que todo mundo vai ter feito, mas tem uma série de coisas que são únicas. Então parece que a sensação é de que cada um jogou um jogo diferente. Com certeza. Isso é que eu acho sensacional dele. Parece que cada um jogou, ele é tão customizável que a tua aventura é diferente da aventura de quem jogou o mesmo jogo que você. Eu tenho mais uns dois lugares bem legais pra falar, assim, mas fala no, dos DLCs, se sobrar um pouquinho de tempo eu falo, mas pode pular pros DLCs. Tem 5 episódios, né, que eles lançaram, um que chama Broken Steel, que eu acho mais importante, que é o que leva o seu personagem do nível 20 ao nível 30, então adiciona mais 10 níveis, novos perks, tá? Novos inimigos, armas também. Tem um outro que chama Point Lookout, que você viaja para uma ilha próxima, que é Maryland, né? Então uma região alagada, onde caíram menos bombas. Tem o Mothership Zeta, que você viaja para o espaço, com os alienígenas, você é abduzido. Tem o The Pit, que é Pittsburgh, é outra cidade que é adicionada no mapa. Né? E tem o... Tô esquecendo, não tá me vindo o nome na cabeça. Operation Anchorage. Que você uma operação militar que é adicionada no jogo. Então, além do jogo oferecer conteúdo para muitas horas, ainda tem mais os DLCs que vocês podem comprar e incrementar ainda mais essa experiência. Todos esses DLCs aparecem como sinais no seu rádio. Sim. Então, você pegou um sinal de não sei o que lá. Aí você ativa esse sinal e aparece uma setinha falando onde você tem que ir para ativar esse sinal. Não, eles então, são implementados bem bacana. A forma como eles estão... Você pode, por exemplo, você pode estar no meio, estar no nível 15, ou pode já estar com o nível 20, ter terminado o jogo e adicionar os DLCs. Então, a liberdade, até nisso dá liberdade. Você não precisa começar uma nova partida para adicionar os DLCs. Você não precisa adicionar todos. Você pode adicionar qualquer um desses, sem, por exemplo, adicionar o Broken Steel, que é o do nível 30. Então, o jogo é livre até nisso. Até nisso ele te dá liberdade. Dois outros lugares que eu vi que eu também fiquei impressionado da genialidade, assim, foi o primeiro, tem um lugar que tem 3 antenas muito grandes. Você entra nas antenas, tem umas escadas para você subir e tal. Aí, nessas 3 antenas, tem vários computadores com umas gravações de voz, que não, qualquer semelhança com o BioShock não é mera coincidência, que aí conta uma história de um cara que morava nessas antenas e estava tentando religar um satélite para controlar umas bombas, né, que esse satélite podia soltar na Wasteland, né, no mundo, né, lá no lugar que você está. Só que não tinha nenhum software de rastreamento. Então as bombas iam para todo lugar, não tinha como você escolher. Eu consegui, como eu tinha ciência grande, né, o skill de ciência meu era grande, eu consegui consertar esse negócio e aí eu apertei o botão de ativar. E eu subi na antena pra ver como era lá fora. Meu, passou uns 10 segundos, começou a cair, tipo, caiu por uns 10 segundos, assim. Choveu foguete do céu, assim. E em todo, 360, assim, ao meu redor, começou a cair bomba. E todos os inimigos que estavam passando lá por baixo, todas as pessoas que estavam passando por baixo, todo mundo morreu. Eu fui atrás de pegar os suprimentos deles depois. E, cara... Foi a cena de você estar em cima da antena gigante, um horizonte, meu, caindo uma chuva de bomba, assim, tudo quanto é lugar, cara, é genial, de novo. Um cara teve essa ideia e implementou e ficou genial. E outra coisa também que acho que foi uma das primeiras coisas que eu mostrei pro Lula, quando eu mostrei o jogo pra ele, foi um galpão. Eu tava andando, do nada, eu vi um galpão gigante, assim. Falei, vou entrar, né, no galpão. Quando eu entrei, e eu tava indo atrás do meu pai pra... resolvi várias coisas e tal. É, eu entrei, esse galpão, ele tinha tipo umas 30 bombas nucleares. Uma delas estava vazando o conteúdo radioativo e ela tava balançando assim, no quase para cair. Né? Aí eu pensei assim, cara, tudo que eu tô fazendo no jogo, tipo, pensando dentro do contexto do jogo, do personagem, tudo que eu tô fazendo, tipo, tô indo atrás de várias coisas pra resolver um monte de coisa no jogo, cara, se uma dessas bombas cair, explode Washington, explode tudo, cara, tudo que eu tô fazendo não vai valer pra nada se uma dessas porras cair. E aí eu pensei assim, meu, é genial tudo que eles pensaram do universo, tipo, eles realmente pararam pra pensar, beleza, holocausto nuclear, quais são os cenários que poderiam acontecer dentro desse mundo? E, meu, um galpão cheio de bomba nuclear pra explodir é uma coisa completamente realista que pode acontecer, entendeu? E só de ver aquilo, eu pensei, cara, mano, a gente tá todo mundo aqui prestes a morrer, tá ligado? Pra você ter uma ideia do efeito que teve em mim, eu não atirei nas bombas, cara. Eu sei que não ia acontecer nada. Sabe, tipo, se eu atirasse, elas não iam explodir. Aí você ficou travado de toda a. Eu travei, forma. Cara. Eu travei, mano. Aí eu pensei, cara, eu não acredito que um jogo conseguiu fazer isso comigo. Sabe, assim? Eu achei muito genial, cara. Então, então, a principal coisa do jogo, né, eu acho que quem tá ouvindo percebeu, é a ambientação. É excelente, é muito bom, a jogabilidade é muito ação, é tiro, tem vários tipos de armas. Acho que uma das armas mais legais, o Lula acho que concorda comigo, é um lança-foguete que lança 8 mini-bombas nucleares ao mesmo tempo. Absurdo. Ela lança 8 mini-bombas nucleares ao mesmo tempo no inimigo. Mas não só isso, não contente com isso também, você pode construir várias armas no jogo. Não existem só as armas que você encontra e pode consertar, você pode construir. Tem várias que eu adoro, que são construídas. Você acha o plano da arma, e aí ele fala assim, ó, você precisa de um tanque de moto, precisa de uma mangueira, precisa disso, daquilo. E são coisas que você acha dentro dos lugares. Tipo, bem professor Pardal, assim, você vai lá, acha e monta a arma. Bem RPG. Não, e eles... Fala aí, Bambus. A gente tá acostumado a ver isso já em RPG, esse negócio de construir arma, tudo isso que vocês falaram, a gente tá acostumado a ver em RPG clássico, mas o que eu acho legal é que eles trouxeram isso pra uma dinâmica totalmente diferente, né? Assim, a gente tá acostumado a ver construir arma, mas o que você tem que pegar aqueles materiais de idade média, que geralmente RPG é medieval, né? Eles trocaram, que nem você falou, pra pegar motor de moto, corrente, gasolina... Fallout é a tecnologia. Eu acho muito legal isso. O lado tecnológico do jogo eu acho muito bacana. Cara, tem uma arma que o nome é Rocket Launcher, né? Você pode. Qualquer coisa que você pega no mundo, você usa como munição. Entendeu? Então, tipo, sei lá, você pega um ursinho de pelúcia, aí você cinzeiro. Vira... Tipo lixo, igual o Dr. Brown. Exatamente. Comparando com... E o mais legal, tipo assim, você taca no cara, machuca o cara, e depois você vai lá, recolhe a munição e usa de novo. Nossa. Então, cara, tem tantos aspectos desse jogo que são animais, que, meu, a gente nem falou de Rivet City, que é uma cidade, é uma cidade dentro de um cargueiro, de um barco que tá ancorado. Meio afundado, meio ancorado em Washington. Mas aí eu não sei, a ideia não, acho, nossa, aqui é instigar o pessoal a começar o jogo, porque se a gente for falar de tudo, nossa. Sim, exatamente. Agora então, muito. Assim, deixa vocês descobrirem. Eu falei só pra mostrar que, tipo, tem tantos. A gente falou de várias coisas, mas tem tantas outras localizações animais pelo jogo que o que a gente falou não faz jus. Não faz jus ao jogo ainda. Descubram por vocês. Isso, exatamente. Então, assim, é um jogo, é um RPG, mas é um jogo primariamente de ação. A dinâmica de combate que segura tudo e faz tudo ficar mais interessante é o VATS, que você pode escolher aonde você quer atirar e tal. Isso funciona até com granada, com várias outras coisas. As decisões são muito importantes, os efeitos das decisões também são muito legais, que eu também tenho milhares de exemplos, mas eu não vou falar. Coisas que você faz num momento duas, três horas depois no jogo, você vai ouvir alguém comentando alguma coisa sobre o que você fez, ou algo mais concreto, tipo, uma quest que não aparece por algo que você fez ou deixou de fazer, coisas nesse sentido, tem abundância, assim, e é muito legal. Então, a gente fez um só de Fallout, que nem a gente vai fazer um só de BioShock, porque os elementos todos são bons. Não é só a jogabilidade que é boa, não é só a história, não é só a ambientação, é tudo que fez, que fez virar um jogo memorável. Deixa, quem jogou, Edivaldo, você que pediu bastante do Fallout 3, deixa seus comentários. Cara, você viu alguma coisa que te deixou abismado no jogo que a gente não comentou aqui? Deixa seu comentário lá que eu quero ver. Eu quero ver pra poder achar o que você viu que eu perdi. Se vocês têm perguntas do jogo, qualquer coisa que ficou no ar, que vocês querem tirar dúvida, deixa comentário lá. Falar de Fallout é com a gente mesmo. Então é isso aí, Bubbles e Hyde, vocês que não jogaram, vocês têm alguma pergunta específica aí? Não, eu joguei, mas eu desisti, porque eu não gostei. A gente conseguiu fazer você repensar essa sua decisão. Fala aí, Hyde, depois eu falo. Quero falar, sim. Igual o Lula falou, né, que a ideia era instigar a jogar, com certeza conseguiu, porque eu, assim que acabar o BioShock 2, vou jogar isso aí. Isso aí, não. Esse jogo aí. Vai jogar este jogo maravilhoso. Isso, esse jogo maravilhoso. Então achei genial, parece muito bom pelo que vocês falaram aí. Eu recomendo ter uma certa paciência, porque eu mesmo tive que insistir até descobrir o que é o jogo, até pegar a graça do que é o jogo. Nem tudo são flores, assim, fazendo justiça a tudo que a gente falou, por exemplo, é um dos jogos mais bugados que eu já joguei. Ah, então se preparem para travamentos estranhos, tenham sempre uns 3 saves, tipo, a minha recomendação, tenham sempre uns 3 saves para trás, à mão, salve então, manualmente. Com tanta liberdade que o jogo dá, é até normal ter isso. Até normal, isso que eu ia falar, é inevitável, porque é um mundo tão complexo que não tem como. E é lógico, como é muito conteúdo, tipo assim, você não vai ver, a ambientação ela é sensacional, mas você não vai ver, por exemplo, mocaps de personagens mais complexos ou trabalhados, porque é muita coisa, demoraria muito tempo para polir, dar um polimento nesse jogo que você vê em outros jogos de ação, no estilo. Então, teria falta um pouquinho de polimento técnico. Agora, fechando, o que eu quero falar para quem for jogar, não sei, a minha experiência, o meu depoimento de Fallout, com tudo isso, é que eu acho Fallout a experiência de entretenimento em mídia mais completa e complexa que eu vivi. Então, ele tem literatura pra caramba, ele tem cinema pra caramba e ele é videogame pra caramba. Ele é todas as mídias em uma só, com muito tempo e muitas opções de tudo que é forma. Então eu gastei o quê? Provavelmente de quem tá falando aqui, acho que eu gastei 300 e poucas horas nesse jogo. 2 gameplays, todos os episódios e ainda acabei montando um guia aqui pra fazer um personagem sem todas as skills que eu ainda não executei, pretendo executar. Então, fica aí minha recomendação. Joguem, porque eu acho que é uma estrutura de jogo, uma das coisas mais bem boladas já feitas, assim. Fala aí, Bubbles. Bom, assim, eu comecei a jogar, assim, eu joguei até, pelo que vocês me contaram, mais ou menos a metade do quest principal, não é isso? Isso. Então, acho que sim. Mais ou menos, metade da quest principal. Então, até aquele ponto, assim, eu não me senti empolgado, assim, eu acho que o jogo não é pra mim, assim. Eu concordo com tudo que foi falado nesse cast, assim, que a história é boa, a ambientação é ótima, uma das melhores que eu já vi junto com o BioShock. Assim, o tema, eu gosto muito desse pós-apocalíptico, assim, eu acho que é tudo muito foda. A única coisa que não me atrai no jogo, que eu não consegui me acostumar, é a jogabilidade e a dinâmica de jogo mesmo, assim, que não faz meu estilo. Eu não consegui me acostumar, que nem aquele, isso que vocês contaram de ter várias habilidades, eu vi mesmo que tinha um milhão de coisas diferentes para customizar, só que assim, para ter chegado até o ponto que eu cheguei, eu não senti necessidade de usar nada diferente, nada. Eu consegui chegar até lá, por exemplo, só atirando com arma de chumbinho, assim, eu não usei nada a mais, assim, então, assim, eu não sei se é porque eu não soube aproveitar bem o jogo, ou se não é o estilo mesmo que eu gosto, mas assim, O único motivo de eu não ter jogado e o jogo não ser pra mim é isso, assim. Agora, de resto, eu concordo com tudo. Então, o que eu queria saber, quem é aquele bonequinho que parece o Tintin? Porque eu penso em Fallout e vem aquele bonequinho na cabeça. Quem que é aquele? É o Vault Boy. É o representante da Vault Tech. É, tem a Valtech é a empresa que faz os abrigos antinucleares. E aquele lá é como se fosse o mascote deles, o logo promocional deles é aquele bonequinho. E uma coisa que a gente não comentou também, o mais engraçado é que a atmosfera do jogo, tipo, é anos 50. Então, músicas são dos anos 50, tudo dos anos 50. Ah, isso, choque, isso. Né? É, isso é legal, cara. E você... mais a tecnologia é mais tecnológica do que, tipo, qualquer outro jogo de ação que vocês pegaram. Tem muita tecnologia pra ser nos anos 50, mas a atmosfera é nos anos 50, o que faz uma... É, tem aquele... E anos 50, nos Estados Unidos, era muito positivista, eles achavam que tudo era lindo, maravilhoso, então, tipo, as músicas eram muito pra cima, as letras das músicas falando que Estados Unidos é o melhor lugar do mundo e tal, então é muito legal, assim, você ver... Meu, o auge da felicidade na América, né? Isso aí tem pesquisas, mas fazendo mais uma comparação, o Vault Boy, ele tá pra Vault Tech mais ou menos como o Mickey Mouse tá pra Disney. Nossa. Fala aí. Só fechando, assim, do que eu disse, né, que eu acabei falando um pouco mal do jogo e vocês não tiveram oportunidade de defender, e a gente não vai estender esse assunto mais nesse podcast. A gente ainda vai falar sobre isso, a gente vai falar um tema que vai discutir sobre Fallout, sobre os problemas e o que ele tem de bom, o que tem de ruim. Aí mesmo eu vou poder falar o que eu acho de ruim e vocês vão poder defender. Porque esse podcast é sobre... O quão Sim. Fallout é bom então, Resumi a falar só o que eu gosto do Fallout. Não, beleza. Não, e só mais uma coisa, um salve pra Bethesda, que eu sei que eles ouvem o nosso podcast direto, que é uma das melhores desenvolvedoras de games pelo Oblivion e pelo Fallout, e pelo Brink, que vai ser o jogo que vai sair agora nesse ano, que também vai ser animal, e pelo Fallout New Vegas, que eles estão produzindo também, mas quem está desenvolvendo é a Obsidian. Então eu só queria falar isso. É verdade. Inclusive eles te mandaram um demo, né, o Cetista, para testar do jogo, hein? Quem dera. Não, então, mas beleza, deixem seus comentários lá, gente, falem bastante do que vocês gostaram e não gostaram de Fallout. Falar de Fallout é com a gente mesmo, então qualquer comentário, qualquer coisa, pode deixar lá que a gente vai ler. Comentem sempre, não só de Fallout. Por favor, a gente pede comentários específicos dos quadros para ver o que vocês estão achando dos quadros. Alguma ideia de quadro novo que vocês tenham, que vocês queiram que a gente fale, temas, qualquer coisa nesse sentido. A gente está sempre lendo e, como vocês estão vendo, a gente está sempre falando por aqui. E não só isso, alguém, talvez, não sei, né? Talvez alguma coisa pode acontecer de alguém que comente participar do cast. Mas isso também não sei, talvez é uma coisa que talvez possa acontecer. Então tô jogando aí para vocês a dica, vocês veem o que vocês fazem. E agora a gente vai pular para a dose dupla do nosso quadro novo, né? Que já não é novo essa semana, mas né? Gostou. A galera gostou, pediu repeteco, então a gente está repetecando, que é o BGM, músicas de videogame que gostamos. Então cada um de nós vai falar duas e a gente vai postar as músicas aqui para o deleite de vocês. E vocês continuem comentando as músicas que vocês acham legal e tal. Eu posso ter uma música preferida que eu esqueci? Ela é tão preferida que eu esqueci da existência dela. Então, se eu ler no comentário, eu posso relembrá-la e colocá-la aqui. E quem sabe, se tiver muitos pedidos, a gente pode fazer até um só com músicas dos pedidos dos ouvintes. Mas também nunca se sabe, né? Talvez. Pensando. Tem que deixar o comentário para saber, porque nunca se sabe, né? Então, fiquem aí com o BGM e as nossas escolhas. Valeu por ouvir, deixem comentários e é isso aí, galera. Falou. Obrigado. Até a próxima. Falou, até a próxima. Até a próxima. Beleza, gente? Para esse OrionCast BGM, a música que eu escolhi foi a música do último chefe do Donkey Kong Country, que é o King R. Rool, o nome dele. Aquele jacaré gigantão lá, pirata. Né? Para quem não lembra, o último chefe, ele é esse jacaré, e você chega no barco dele. e a luta é no barco dele, né? Você luta com ele no convés do barco. E quando você chega, é uma música bem pirata mesmo, ela é mais pra cima, é mais divertida e tal. É, só que conforme a música vai passando, ela vai ficando mais obscura, né? Até no jogo tem essas mudanças, o céu fica negro e tal, porque você tá no último chefe, ele é perigoso e tal, e a música reflete o que tá acontecendo no chefe, né? No que tá acontecendo no jogo, e eu achei isso muito legal e ficou muito bem feito, né? Então, se vocês lembram do último chefe, aí ouvir a música agora vai ser até um pouco mais legal, mas pra quem não ouviu, tenta imaginar como é, e a música em si também é bem legal, mesmo você não jogando. Então aproveitem aí a música do último chefe do Donkey Kong Country. Ela não tem um nome fixo, então vamos chamar ela assim. Valeu, gente. E aí, galera, Lula Molusco na área. A música que eu vou mandar agora no Orion BGM é uma música que chama Urbanization. Ela é do jogo Lumines, é um jogo de puzzle que eu joguei a primeira vez no PSP. Tem também para PlayStation 2 e tem para comprar para PSN Live Arcade. Essa música é de uma fase bem no começo. Eu acho que é uma das músicas que mais mexe com a sua cabeça quando você está encaixando pecinhas. Assim, pelo menos comigo tem esse efeito. Então, com vocês, Urbanization. aqui é o Hyde, a música que eu vou indicar hoje pro Orion BGM é uma música do jogo Devil May Cry 4, só que da versão japonesa. Essa música não tem na versão ocidental que a gente joga aqui, acho que pouca gente deve conhecer ela então. É uma música de uma banda que eu gosto muito, uma banda japonesa que chama Larkin Cell, e a música se chama Drink It Down. De novo, e teoricamente seria a vez do Mr. Bubbles apresentar a música dele, só que aparentemente ele esqueceu de gravar o comentário dele sobre a música, então eu também não lembrei ele e tomei a liberdade de escolher mais uma música. A segunda música que eu escolhi é uma música do jogo Soul Blade do PlayStation 1, um jogo bem antigo que deu origem depois ao Soul Calibur, e ela chama Edge of Soul. We'll be right back.